dia Edilson e Edielson. São as feras do Pará, são da galera, vem balançar. Vinha dançar com a melodia e o som contagia. Príncipe negro é o som. Banda Melodia, um bom show de tecnobrega. E contagia, príncipe negro é o som.